103,1, a rádio que toca o seu coração. nembere no yonze ali nempisana te mukaka mutega raba yomba nze musani danze ka domutonzi asaze wo mbere no yoho muna kyaro mapata kijima ate akocha eku kocho Tanginde, nime kumalira bisera. Tanginde, mbere noyo eyatwara omutima gwange. Kwate kiyamba kyokuba fembi. Ate omwoyo oguluma. Do coração 103.3.